começar no baile. Mina, se prepare. Uou, uou, uou. Mina, se prepare. Pra dançar no baile. Mina, se prepare. Uou, uou, uou. Já deu 15 pras 11, relógio pra tic-tac. O mesmo ritual que fazem para ir o baile. Vários estilos que fazem um só style. Mistura feminina que confunde os detalhes. Se olha no espelho, passa o batom, solta os cabelos. Leva uma, duas horas, toma conta do banheiro. Ela pra se arrumar, deixa a maldade no olhar. E ser a sensação quando no baile chegar. Linda moldura, perfeita, da cara dura. Fazem de tudo pra deixar nego na fissura. Beleza pura, sabe como é. Ela tática perfeita da linda mulher. Dizem o Carminho, dão um toque sensual. Gangue ou de mato, se modela o pandeirão. Corpo violão, pisem no umbigo, lingerie amostra, quem enlouquece, nego. Eu tô doido, é como no pânico. Eu vou, eu tô doido, é como no pânico. Eu vou. Mina, se prepare, prepare. Pra dançar no baile. Mina, se prepare. Uou, uou, uou. Mina, se prepare. Pra dançar no baile. Mina, se prepare. Uou, uou, uou. Ela chegou. Da pista, yeah. Quando viu, que delícia. Ela linda, cheirosa, um batom cor de rosa. No neon se enrosca, ela sabe o que é. Ela vai, ela volta, se mexendo, se importa. No geral não dá bola, ela sabe o que quer. Só amar, ser amada, se perder na balada. Curtir a noite inteira, se acabar na madrugada. Com as amigas na mesa, sem pensar em tristeza. Whisky, Red Bull, champanhe e cerveja. Ela fica faceira com a malícia no olhar. Pois ela quer mexer, ela quer dançar. Ela me deixa doido. Ela me deixa doido. É como no pânico. Eu vou. Mina, se prepare, prepare. Pra dançar no baile. Mina, se prepare. Uou, uou, uou. Mina, se prepare, prepare. Pra dançar no baile. Mina, se prepare. Uou, uou, uou. Na na na na na.